181, sistema para vocês, bom dia. Mantenha o nível de voo 360, com 5 segundos de leite seus estimados. Posição sold na posição backup. Gente, copiado, soldo 0624, beta 0640-3181, mantém nível 360, reporte posição soldo nessa frequência, alternando na posição beta, o centro de Brasília, frequência 122, decimal 25. Yeah. Dia, Mitfix, concluído na Serra da Arma, 380, reporta por São Carlos, nessa frequência, ao Fernando Santos, Brasília, frequência 127, décimo 3. Bom dia, senhor na investigação, sou do Vigilante Serra. Mantenha um nível de voo 320. Reporte posição sagaz nesta frequência, alternando Centro Brasília e 127, décimo 3. Mantenha nível 360 e reporte posição sagaz, negativo contato, Brasília 1273. frequency 1.7 decimal 3, secondary 1.23 decimal 0 right. Afirmativo, mantenha a escuta nessa frequência e apenas na posição sagaz, reporte nessa frequência alternando sexto Brasil no 7.3. this is all correction. Normal radio service on this sector. Mission level 360, say your estimate time over Sodu and over Beta position. Over Beta, call Brasilia Center on frequency 125.2. Bom dia, sua notificação sobre Vigilão Serra. Mantém o nível de voo 370. Reporte no Través de Salvador nessa frequência. Alternando o centro Recife, frequência 1285. Fernando 122, decimal 25 da 31 é o fundo. eu chamo agora Centro Brasília, frequência 1, 2, 6, decimal 5, 5, alternando, 2, 4, decimal 2, 5, tá muito 0, 5, 5, onde é? Frequency 1 to 7, decimal 3, secondary 1 to 3, decimal 0, by